talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Opa, alô você, alô gente amiga, tudo bem, tudo tranquilo, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um Central da Biografia. O Edgar de Souza, com muita honra, com muito prazer, chega mais uma vez. É mais um Central da Biografia, sempre um grande nome sendo homenageado aqui. Então a você, na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, sintam-se abraçados. Começa agora, Central da Biografia. E hoje, destacando a super banda de rock, Rádio Táxi. Você está ouvindo Central da Biografia. está ouvindo. Central da Biografia. Hoje eu acordei revolucionário, querendo mudar minha direção. Tirei a poeira velha do armário, serei as contas com a solidão. Cansei de ficar na fila de espera, o mundo a girar na minha janela. Se alguém perguntar onde eu fui, já era. Diz que eu segui minha intuição. Eu tinha um peso na cabeça que o vento levou. Perdi o medo que eu sentia de ser como eu sou. Só quero saber o que há de novo. Pra que viver de um seu? Eu quero tudo novo. Só quero saber. Você está ouvindo Central da Biografia. Um beijo, a febre do gosto do limão. O amor de verão corre em rios pelo mar, tem mais chance de brilhar e tem outra vibração. Tchururu, tchururu. Quando o gosto passar, dá de graça a tentação. A fumaça acende a febre do desejo. Dispara o coração quando ao fundo eu te vejo dentro do maior não. Oh, não. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maior não. Oh, não. Quando ao fundo eu te vejo está ouvindo Central da Biografia. Que bom demais! A banda Rádio Táxi, que detonou nos anos 80 e também uma parte dos anos 90. A banda Rádio Táxi é uma banda de pop rock criada no início da década de 80 em São Paulo. E ela foi formada por ex-integrantes do Tutti Frutti, a banda de apoio da cantora Rita Lee, que fazia muito sucesso na época. Aliás, faz até hoje, né? E também dos Secos e Molhados. A gente vai curtindo um pouco mais da super banda Rádio Táxi. Lembrando também que Rádio Táxi lançou em 82 o seu primeiro disco, ou long play, pela gravadora CBS, e já em 83, também pela gravadora CBS, um outro LP, ou long play, com o nome de Rádio Táxi. Enquanto isto, a gente curte a boa música. Rádio Táxi, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Tive sorte de encontrar você, que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. E a gente brinca de brigar. Oh, chora de rir. De mal, coisas de casar, coisas de casar. Chora de rir, fica de mal, coisas de casar, coisas. Você que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. E a gente brinca de brigar. E depois chora de rir, casal. Oh, oh, oh. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Quero ser o seu escudo. Quando você sente medo, com você eu fico mudo. Sou guardião dos seus segredos. Quero ser a canção que te acalma e faz dormir. Quero ser a razão que você tem pra existir. Quero ser o seu cão, seu melhor amigo. Eu só quero você sempre comigo. Não demora, fica pronta que eu vou te buscar. Faz as malas pra gente sair por aí. Garopaba, Maresias, Visconde de Mauá. E aquele nosso sonho de surfar no Havaí. Tô passando aí. Quero ser o seu escudo quando você sente medo. Com você eu fico mudo, sou guardião dos seus segredos. Quero ser a canção que te acalma e faz dormir. Eu quero ser a razão que você tem pra existir. Quero ser o seu cão, seu melhor amigo. Eu só quero é ter você sempre comigo. Não demora, fica pronta que eu vou te buscar. Faz as malas pra gente sair por aí. Garopaba, Maresias, Visconde de Mauá. E aquele nosso sonho de surfar na Havaí. Chucarona de avião, tanto faz. E a estrada vai ficando pra trás. Agora sua mão, vou te levar. Tem um mundo esperando por nós. Não demora, fica pronta que eu vou te buscar. Faz as malas pra gente sair por aí. Garopaba, Maresias, Visconde de Mauá. E aquele nosso sonho de surfar no Havaí. Não demora, fica pronta que eu vou te buscar. Faz as malas pra gente sair por aí. Garopaba, Maresias, Visconde de Mauá. E aquele nosso sonho de surfar no Havaí. Tô passando aí, não me diga não. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu quero um amor tranquilo, que me dê um filho, que me dê a mão. Eu quero um amor no cio, pra encher o vazio do meu coração. Eu quero viver meu sonho e dentro dele tudo que eu tiver direito. Eu quero um amor sem tamanho, de um jeito que caiba dentro do meu peito. Eu quero um amor que venha me trazer o vento quente do verão. O fogo pra queimar a lenha, que me pega em cheio como um furacão. Eu quero viver meu sonho e dentro dele tudo que eu tiver direito. Eu quero um amor sem tamanho, de um jeito que caiba dentro do meu peito. Eu sei que tudo vai mudar quando você vier. Pra ser o que eu vivo a esperar, pra ser minha mulher. Eu sei, vai ser tudo de bom, mas esse alguém tem que acreditar. Amor foi feito pra durar. Eu jeito. Eu quero um amor sem tamanho, de um jeito que caiba dentro do meu peito. Eu sei que tudo vai mudar quando você vier. Pra ser o que eu vivo a esperar, pra ser minha mulher. Eu sei, vai ser tudo de bom, mas esse alguém tem que acreditar. Amor foi feito pra durar. Amor foi feito pra durar. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Estamos de volta, gente amiga, banda, super banda Rádio Táxi. É um pop rock de muita qualidade, só música boa. Mas meus amigos, Vander Tafo, Léo Marcucci, Gel Fernandes e Willy de Oliveira, após gravarem o álbum Rádio Táxi 2, isto foi em 83, igual eu disse a você, Vander Tafo foi substituído por Maurício Gasperini. E eles continuaram e depois lançaram em 85 pela gravadora CBS mais um trabalho. Depois lançaram também pela gravadora CBS no ano de 1986 o CD Matriz e depois pela gravadora RGE, isto no ano de 1989, mais um trabalho denominado Rádio Táxi no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Chuva fria, o desritimia parou o meu coração. Tudo que aconteceu durou o tempo de um olhar. Foi como um vício, mas foi tão difícil deixar você pra trás. Se a emoção a razão, hoje acordaria com você. Não esquece de mim, mesmo que seja ruim, mas não esquece de mim, mesmo que seja ruim. Como te dizer que um nó na garganta amarrou minhas mãos? Como num filme, você indo embora, luzes, câmera, eu sem ação. Se a emoção comandasse a razão, hoje acordaria com você. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Aventura humana na Terra. Meu planeta Deus fugiu. iremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave, além do infinito vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Sobre o rio Beirute ou Madagascar, toda a terra reduzida a nada mais. Minha vida é um flash, flash, flash de controles, botões antiatômicos. Olha, meu amor, final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. Está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, um dos maiores sucessos desta super banda com músicas belíssimas foi a música Eva, a versão de canção homônima do italiano Umberto Tozzi, posteriormente regravada pela banda Eva, da qual fazia parte a cantora Ivete Sangalo. Tudo isto aconteceu no ano de 1990. Vamos com mais músicas. Rádio Táxi é música de qualidade. Música no Central da Biografia. Você está ouvindo. Central da Biografia. Perdida, salva, como desejo de amor. Desejo de amar, ah, ah, ah. Me deixa arrepiado e me dá uma vontade tão louca de ficar em você. Eu só existo em ti, ou nunca perdi da sala, dentro da areia da praia. De pé ou deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. Em Brasília, 19 horas. Você está ouvindo Central da Biografia. Você me olha assim pra todo mundo ver. Será que tá me dando bola? Ou fui eu que viajei? Esse jeito que você me fala no ouvido pra ninguém saber. No meu coração dispara um desejo, eu não sei bem o que. Isso pode ser amor. Isso pode ser pra valer. Essa canção é pra você. Mas o teu olhar me escolhe no meio dessa multidão. Será que tá me dando mole? Ou foi tudo pura ilusão? Chego perto e você foge, dá risada querendo esconder. Mas negar também não pode, uma vontade eu não sei bem o quê. Isso pode ser amor. Isso pode ser pra valer. Seja lá como for, essa jeito que você me olha assim pra todo mundo ver. Será que tá me dando bola? Ou fui eu que viajei? Esse jeito que você me fala no ouvido pra ninguém saber. No meu coração dispara um desejo, eu não sei bem o que. Isso pode ser amor. Isso pode ser pra valer. Você está ouvindo Central da Biografia. que ficar marcando toca direto ao assunto. Antes que eu vire presunto, preciso de um remédio que me cure rapidinho e seja indicado pra falta de carinho. Porque a vida que eu tenho é grande. Eu pergunto e ninguém responde. Quem se importa? O feiticeiro disse que amar não é tolice. Não, não é pecado. Tem você sempre ao meu lado. Disse que havia uma droga encantada que curava tudo. Não doía nada. Então me diz qual a poção do amor. E é você quem vai ter que pôr. Quem se importa? Por isso põe devagar. Põe devagarinho que é pra não machucar. Põe bem de mansinho. Põe devagar. Põe devagarinho dentro do coração. Tem você sempre ao meu lado. Disse que havia uma droga encantada que curava tudo. Não doía nada. Então me descola a poção do amor. E é você quem vai ter que pôr. Quem se importa? Põe devagar. Põe devagarinho que é pra não machucar. Você está ouvindo Central da Biografia. Há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido. Um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Mata virgem, como bom nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano e com um jacto estou partindo. Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem. Embarquei de peito aberto, levando só a coragem. Coragem pra enfrentar. Frente a frente, eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar. Frente a frente, eu me espelho. Como se encontra um irmão que me nega um conselho. Se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. Minha volta foi difícil, retornei de mãos vazias. Dessa minha sempre. Não fui Davi, nem fui Golias, explorador sem experiência, viajante sem bagagem. Perdi tudo que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Quando se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu me espelho. Quando se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, estamos de volta à Central da Biografia, já quase fechando o Central Especial com a banda Rádio Táxi. A gente lembra que o Rádio Táxi lançou em 92 pela gravadora RGE, Horóscopo do Amor Perfeito. Depois, Rádio Táxi 7, lançaram em 97, Move Play. E este álbum foi com formação não original. E depois, Rádio Táxi ao Vivo, um CD no ano de 2006. Rádio Táxi ao Vivo DVD, também em 2006, agora pela Sony Music. E a gente lembra que a banda Rádio Táxi permanece em atividade nos dias de hoje, apresentando-se com músicos de apoio e compondo músicas para um futuro disco. Chegamos ao final! Central da Biografia com a mega banda Rádio Táxi. Foi muito legal, hein, gente? Ó, muito obrigado pela sua companhia agradabilíssima. Um grande beijo no seu coração. A gente se encontra. Até o próximo. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.